Quando o mar desta vida a mim quer tragar, para isto eu tenho Jesus. Quando lutas aqui querem me sossobrar, para isto eu tenho Jesus. Para isto eu tenho Jesus, que velando por mim sempre está, caminhando ao Calvário, carregando a cruz. Para isto eu tenho Jesus. Sofrimento e dor, para isto eu tenho Jesus. Se tristeza me invade, se a mim vem de sabor, para isto eu tenho Jesus. Para isto eu tenho Jesus, que velando por mim sempre está, caminhando ao Calvário, carregando a cruz. Para isso